ideologia. Eu quero uma pra viver. Ideologia. Eu quero uma pra tudo em cima do muro, em cima do muro.